Transformo do Pará. Sejam bem-vindos. O show está começando. E ele está na área. Meu! Vem, meu DJ Magno Calado. Do Pará para o Brasil. Brasil! Aí, meu DJ Magno Calado. E comece o espetáculo, DJ. Vai começando por aqui, Guarinha! Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz aí, boy! Joga a mãozinha pra cima! Aí tá boca! Quem confia no papai do céu, bota a mãozinha pra cima! Bora, Cassiano! Festa! Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Fatimos de Penetra. Mesmo Bora começando! Bora começando, vai gordinho, dali vai gordinho, dali vai gordinho. Dali Robson. Show de Salinas, tá aí com a gente. Um abraço você, maninho. O Emerson da Tambaza. Sem controle. Aí com a gente, um abraço, obrigado. Bora começar, meu. Fica garota, eu vou te apresentar o melhor vale do inteiro. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro. Emerson. Vamos pra gaiola. Que tá tudo de fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer meu crê. É só aquecer no paredão noturno, logo mais tem um show completinho. Toma. Quem se garante até 8 da manhã com a gente hoje, bota a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima que vai até de manhã hoje. Vamos começar então, vai! Obrigado, meu do G, bora, garoto! Os perversos aí com a gente, obrigado pelo carinho. Todo mundo aí com a gente também, obrigado. Começando lá pela Creme Creme, agora chegando do ladinho com a gente. Emerson da Tambaza, o homem do KRT! E bota, vai que acende, aquece tudo. E joga lá pra cima. E joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Joga esse bracinho. E joga esse bracinho. Bora detonando na pressão. Vai na pressão, vai na pressão. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Robson, é que nem tu falou, é a cara dele. E aí, Cassiano? Na humildade parei pra desenrolar. Tava bebendo maconha e cocaína. Equipe de blindados aí com a gente. Nós trinha, mas não quebra também. O amigo Wilson. O Wilson também, Junire. Ele é o Zico Zé. Franci também daí com a gente. Beijão, obrigado você, valeu. Eu vaqueiro da antiga, tendo tempo de moleque. E equipe passa a posse lá. Na bola atitude, esculachava na pela. Vou batizar essa parada. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, relembrou da sua infância. Sem esperança, só mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Atenção, Daniel, chega, uma Vânia, rapidinho, tem que ser agora. Vida de ladrão, de ladrão, vida de ladrão. Oi, você pode ser bandido ou traficante. A produção pra me ajudar. Se o cuidado, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo, que a brincadeira de moleque. Oi, você pode ser bandido. Sem controle também com a gente, meu irmão. Gosta boa demais, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amigo, nosso tempo de amigo, que a brincadeira de moleque. Oh! Milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito tudo. Apaixonado, eu sou romântico. Tudo bala. O amigo Nana Show tá aí com a gente, ele também. Galera lá do Carretão Sound de Santa Luzia do Indual, um abraço. Regina daí com a gente, é o Sérgio também. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, dali na pressão, dali na pressão. Joga lá pra cima e joga, joga. Vamos detonando, vamos detonando, vamos detonando, vamos detonando. Game. Tá começando. Do pecado atraente, sensual, gostoso, tesão. Ela não quer flores, quer um baseado pra ficar suave e jogar o rabetão. O amigo Fredson, Júnior. Aí com a gente, ele é Regina também. Lá, o galera de Salinas em Penso, obrigado pelo carinho, todo mundo. O Nana Show também. Valeu, meu irmão. Acanço no passeio de farmacêutico. E desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Acanço no passeio de farmacêutico. Desce. Chama de safado, puto cafajeste. Acanço no passeio de farmacêutico. Desce. Chama de safado, puto cafajeste. Acanço no passeio de farmacêutico. Desce. Aí, toma! Olha a curiosidade da danada. Olha a curiosidade da danada. Queria uma coisa nova, trouxe uma amiga pra casa. Queria uma coisa nova, trouxe uma amiga pra casa. Os moleque do morro, Webson, Wagner, Everton, Donário também. Manda outra aqui, ela gostou da sacanagem, agora ela quer todo dia. E aí, Nilson Show! Sacanagem, agora ela quer todo dia. Buspando uma, enquanto a outra quica. Buspando uma, enquanto a outra quica. Ela gostou da sacanagem, agora ela quer todo dia. Ela gostou da sacanagem, agora ela quer todo dia. Olha a curiosidade da danada. Olha a curiosidade da danada. E o Gordinho chegando, só começando. E a galera invadindo. E a gente vai detonando, começando desse jeito pra você. Bora! Emerson da Tambaza. O Emerson da Tambaza. Ele veio, tá do lado. Cê acabou, acabou. Não precisa falar mal de mim. Cê terminou, terminou. O paredão mega noturno hoje no Puraquê Quarinha. Fechando o Ziri ao lado, treme, treme. Logo mais Chilorinho Manel tem o show. Tem Ricardo, show. Lutei, lutei. GDK de Orei, um abraço, valeu! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Um parceiro Robson. Ficha 28 do tal. Olha, agora tamo fechado, viu? Gordinho DJ Magno Calado. Agora é Mega Noturno. O Gordinho DJ Magno Calado. Agora é Mega Noturno. O que me fez sofrer? Ele gostou. O Emerson da Tambala já preparando pro dia 15 lá no bolão, meu! Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Joga lá pra cima e joga, joga o bracinho, joga o bracinho, joga o bracinho. Bate na palma, bate na palma. Tchã, tchã, tchã. Aí, Robson, olha a produção de ontem. Vai, vai, vai, vai. Passa com o dedo pro alto fazendo para de mão. Passa com o dedo pro alto fazendo para de mão. Passa com o dedo pro alto. Eu te falei que ia dar certo. Eu te falei que ia dar certo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Aí, com a gente, abraço você, Tamires, ela. Hoje eu vou virar Tamires das Flores. É. Os moleques do morro, do Rock 2, aí com a gente, obrigado! Bota pra aquecer e bota pra mim, vai aquecendo, aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo! 5, 4, 3, 2, 1! Parceiro Aldir do Gelo. Passa ali com meu parceiro Pia. Atenção, Aldir do Gelo. DJ Magno Calado, levando a galera ao delírio. Te abraçar também com muito carinho, meu parceiro Cupim, lá do morro aqui com a gente, galera. É o parceiro Cê Maria, lá do Bar Sorriso, garoto. Wellington Celulares. Tu quer beber? Eu moro, Wellington. Não, não quer por quê? Por nada não. Tu quer fumar? Ganhar. Aê? Quer por quê? Vou não, quero não. Não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Vou... Só lembrando também que meu parceiro Douglas do Bacinho já tá na área, galado. Não, quero não. Daqui a pouquinho tem o show do Douglas do Bacinho não, e do Dubala na pressão. Dale, DJ Magno. Deixa comigo então, bora detonar maravilha! Obrigado, meu parceiro Gubim lá no morro! Ele é a primeira dama aqui na Boi Total, bora pra cima, Gubim! homem do carro dela, né, galera? Meu parceiro Leandro dos Games, também aqui na retaguarda. Obrigado aí toda essa massa com a gente, meu irmão. Felipe PDB, meu parceiro Elane também tá com a gente. Wellington Celulares, o homem da assistência técnica. Vai me enrolar, Wellington. Família, tudo certo de Salinas? Tá aí com a gente, beijão, um abraço. Obrigado também, meu parceiro Lorão, ponto 8. Aqui com a gente, obrigado, garoto, pelo carinho. Também minha parceira Adriana, também a Cristiane. As molecas lá do morro aqui com a gente, calado. DJ Magno Calado. Explode o bagulho. Aí toda a galera do Bonito também com a gente, obrigado. E toda a massa que veio lá na, lá na cidade do Bonito, aqui com a gente, calado. Ela vai chegando devagarzinho, vai se melodando. Aí a nossa tradicional aqui da Vila Buraque agora. E a gente vai só aquecendo. Repertório novo do Playboy. Ai. Bora começar a aquecer, vai. Vai. Pra aquecer geral. E a parceira Lonão ponto 8, também o Guanho da TK. Vai. E também o Playboy aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, garoto. E várias mamadas no beco eu vou levar só pra Viena. E o tambaza lá no beco vai levar na mata dela. Vai, vai, perereca, vem. É o homem do rock doido. Perereca, vai, vai. Obrigado, minha parceira Metina também com a gente. Jéssica Badrissa também, obrigado aí todas as meninas de Mondão. Minha parceira Nathalie, aí desde cedo na boi total do nosso Mega. Ele veio, mas falou Gogino hoje, tu já sabe. Rock doido, mano. Já abraçar também com muito carinho toda a galera da Real do Caeté também aqui com a gente. Toma, toma. Ela vai chegando devagarzinho, mais um melodando. Aí a nossa tradicional versa do Buraquê Corinha. Vai começando o nosso Mega. O que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando. Olha a galera do Limão, tá aí com a gente também. Já do ladinho. Um abraço, valeu. Sabe mais. Vai começar o combate. Para fiar. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Amigo Wilson Cachorrão. Toma, bate, bate. Aí, Wilson também tem com a gente, toda a galera. Do lado esquerdo do Mega Noturno. Ao lado esquerdo. Todo mundo. Ao lado esquerdo. Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com. Obrigado, meu parceiro Aildo, também o Menemoto. Aí o homem da oficina, aí que é sucesso, só tá o Ione aqui com a gente. Valeu, meu parceiro Bené. Obrigado, meu parceiro aí do celular, isso também, garoto. A gente, ele, toda a galera, valeu, Vaca Lourinho, Grandiário de Capitão Poço, o Bené Moto Jorei também. Começa. Daí com a gente, bora meu tambazo. Oi, soca, soca, toma, toma, bate. O homem do games. Oi, toma, vem, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Isso é crime, surge do boizinho. Ricardo Talentinho. Te pego de ladinho. Pressiona pouco ao som. E aí, Patrick da produção? Cara, talentinho. Quebra de ladinho. Pressiona pouco. Nossa família. Esse pontinho. Cara, talentinho. Os perversos. abraços aí também com a gente. Um abraço com carinho, obrigado a todo mundo realmente. E curtindo com a gente, meu irmão. Vamos só começando a parada. E o bagulho vai doidando devagarzinho, de pouquinho a pouquinho. Vamos, vai chegando, vai superlotando. E o DJ Magno vai só aquecendo pra você. Vai subindo! Vai subindo! É o Patrick Bombado. O Robson cobriu tudo, não vê nada. É o DJ Gug e o Pierre, e os caras tá pra negócio. É o Gogini e o Lourinho, e os caras tá pra negócio. Vambora! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro. Obrigado, meu parceiro Rafa Mala, também, toda galera do bairro do Terminal. J-Gug é um piloto e o Pia é o copiloto. O Tombás é o piloto, o Magnum é o copiloto. Tu vai dar pra um? Bora. Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Deixa eu abraçar também com muito carinho, Magno Galado. Aí, meu parceiro Luiz Carlos, homem das máquinas pesadas. Piranha, aí, aqui com a gente também, obrigado, garoto, pela sua vida na nossa festa. Vai descer, vai dar. O dia chega do lanterninha, tu vai ver. Ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Oi, minha sonda tambaça! O Nana Show do Carretão Saúde também. Tá aí com a gente, mano, meu brother. E aí, perereca, diga só. Olha, diz que meu nome lá dá nota, pelo amor de Deus. Esse perereca eu vou te contar, minha irmã. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei. Eu nem sei de quem é essa festa. Vai. Chamei o DJ Gugas, invadimos de peneira. E como é? Vamos varar em xereca. Varar em xereca. Obrigado também, meu parceiro DJ Emerson. Ed e toda a galera lá do morro aqui com a gente. Obrigado, DJ Emerson. Varar em xereca. E podemos varar em xereca. Bora que sim. São vocês dois. Segura, Robson. Lobo Mal! Família Lobo Mal aí com a gente, um abraço, eu quero todo mundo! E o galera do Caeté também! Obrigado, toda a família 100% do Bruninho, toda a família Lobo Mal aqui com a gente, calado! Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente, porque nós é cachorro. Obrigado, meu parceiro Choker. Nós encosta pra... Aí da produção da Treme Treme, aqui na retaguarda, garoto. Quem bate o lugar não olhava não, mas jogava na minha cara, eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada de... Meu parceiro Leandro, toda a família dos pintados da DF. Vai chegando devagarzinho, meu irmão. Sem controle, toda a equipe aí com a gente também. Um abraço. DJ Guga, e esse aí? Nilson Show de Salim. Eu era feio e ninguém me queria. Só me beijava se eu desse Melissa. Virei DJ agora. Tô tocando as brave e pego a... Obrigado também toda a galera de Salinas desde cedo com a gente. Aí acompanhando o nosso Mega Noturno dentro da beira do campo. Obrigado, galera de Salinas. Aí, marcando presença, obrigado pelo carinho. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Pimenta. Maravilhosa, que delícia. Atenção, meu parceiro Aldinho, atenção responsável aí pelo baú do gelo, gente. Joga. Eu vim descer a gelo aí pra nossa festa, dá certo? Meu parceiro Jaquinha também, toda a galera lá do Rio Vermelho, meu irmão. Meu parceiro Ramon também, obrigado pelo carinho, nosso cachorro doido. E aí, Leandro? Bora, Tambaça! O homem do carretel do Laje! Joga pra trás, joga pra trás. Joga, e joga, e joga pra trás, joga pra trás. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Maurício, o Farinho, o Fredson também. Joga, joga. Aí, Guajinha, abraço, obrigado todo mundo. Na quebrada, toda empolgadinha, sabe ser usada. Galera de Salinas. Ela sai de casa pra causar. Jorge da Família Sem Futuro. Rafaela do Machado também. Aí, valeu. A pimentadíssima maravilhosa. Que delícia. Ninguém segura ela, não. Quando ela joga. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Quem tá feliz sai do chão aí, vai. Não... Quem tá solteiro dá um grito. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tabazão que te faz mexer, seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe. Família Treme Treme, arrebentação em todo PPG, estado do Pará e Brasil também. Abre, fecha, picadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela sorte. E o Cassiano já partiu? Abre, fecha, picadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela sorte. Fim de semana é de ler. Bora, coxê. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamasse que elas vêm. A mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima aí. Comunidade. A mulher que tá vindo se arranjar hoje, bota a mãozinha pra cima. Aí, Dudu. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Isso que é foda. O amigo Murilo, o da carretinha veneno de Capitão Poço, ele e o Matheus também, rompendo mais uma fronteira com a gente. Vivi ela pra balada que é do lado do botão. Bibiu, chapu saiu, caiu pra dentro. Bibiu, chapu saiu, caiu pra dentro. Aquece, gordinho. Pra cima, meu paredão! Bum, bum, bum, pra lá. Bum, bum, bum, pra cá. Bum, bum, bum, pra lá. Bum, bum, bum, pra cá. Tá quietinha depois. Bate, bate, bate. Chegou toda cheirosa. Para. E a bunda dela bate, bate, bate. Bora aquecer. Sem parar. Levanta o... Bota tu em cima hoje com a gente. Novinha, esse é teu momento. Levanta o copo. Comigo? Uma novinha, esse é teu momento. Que é isso, rapaz? Quero ver tu se acabar agora. Mostra teu talento. Quero ver tu se acabar agora. Mostra teu talento. Bum, bum, bum, bate, bate, bate, bate, bate sua danada. Bum, bum, bum, bate. Ricardo? Bate, bate. Pessoal, Ricardo? Danada. Já é Ricardo? Bate, bate, bate, bate, bate sua danada. Chega ali, do lado esquerdo, rapidinho. Bora aquecendo, vai! Bora aquecendo, aquece tudo! Bum, bum, bum, pra lá, bum, bum, bum, pra cá. Bum, bum, bum, pra lá, bum, bum, bum, pra... Bora pra cima, habitação, de... O amigo Zé Luiz aí com a gente, a Sandra, o Samara também lá de Salinas, um abraço! Deixa eu abraçar aqui ela! Tá aí com a gente, ela também! Douglas do Brasil! Moleque é foda! Bora só que é assim. Venenosas. Jorei com a gente também. Viado Douglas. Já na área em peso também. Pode crer. Morena na terça. Quarta vem a uiva. Quinta eu pego a japonesa. Se dá uma nega que eu gosto demais. Será que tá ruim o calendário? Wellington! Meu parceiro Wellington, celulares também. Quarta vem a uiva. Quinta eu pego a japonesa. Aí com a gente, abraço, meu irmão. Tamo juntinho, viu, maninho? É nóis, é nóis. Chegou, Gio! DJ que sacode a galera. DJ Magno Calado, botando a galera pra dançar. Bora, Gugi! DJ Magno Calado, vai pra cima, DJ. Toca esse tal de arrocha gordinho. Agora! Como é que é? Banda Kenny! Joga pra cima, então, vai! Qualquer um é meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu. Atenção, Vando! Chega aí, Vando! Chegava de Ricardo, mano. Seria o jeito certo se meu. Vai começar a relaxar hoje. Fosse um pouco. Festando por aqui a Aquarinha. Tradição é tradição. E esse ano é o som dos paredões. Teoricamente tinha que ser apenas um. Após a sequência do Ricardo Show. Certo, uou. E aí? Como é que faz? Família Lobo Mal também. Como é que faz? Se o gordinho quer um pouco mais. Quando o amante quer ser algo mais. Não, peraí, bora dançar, vai agora. Banda 007. Bora aí, Tambaza. Cristiane Adriusa. As moleca do morro aí com a gente. Valeu de coração. Meu coração te procura. E agora? Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. É demais. E pra ter produção da Treme Treme aqui ao lado com a gente. Coisa boa. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Família do Grão de Salinas, tá o amigo Gleito, Augusto Bala também. Sim. Aqui com a gente, obrigado. Valeu, beijo, tá bom? Faz um convite aí com a... O Wellington Celulares, o doutor dos celulares, Jorento aí com a gente. Café. E aí, meu irmão? Já já tem ligado, Jô. Quando te viu, disse é isso, isso, isso. E aí, Nando? Por ele enfrenta o sol. Tá só na mão. O frio em Acapulco ou num bar. Hoje ele veio carreira solo de caçada. Então quando te viu, disse é isso, isso, isso. Viu. Por ele enfrenta o sol. O frio em Acapulco ou num bar. 007. Pra Coxibai. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração fica louco por você. Estamos chegando dia 19 de janeiro. Ainda tradicional festão lá da vila, com vocês. A tentação. Olha, igreja. É 15 aniversário. Que eu já sou. Lá do porão, não é isso, Ricardo? Como eu sou. Vamos lá, meu irmão, dia primeiro. Saga da virada. Esse na beira do rio em Orem, meu irmão. Mergulhar de cabeça na emoção. Me entregando pra você. O Natal do Gugi esse ano vai ser em casa, até que vem. Ainda mais. O coração. E eu não tenho medo de amar. Moral. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E eu não tenho medo de amar. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. O cara que conhece música de verdade, coração. Essa aqui o cara até se emociona, né, meu? E aí, meu irmão? Manda New Project. E aí, meu da Tambaza, diga assado, você também. Eu hoje fui em encontrar com o meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O amigo Sandro, o Jorginho, tá aí com a gente, equipe mais pombra. E ela mais linda ficou. Obrigada. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Wilson e toda a tropa agora. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Então, não sei por que ela colou. E Ana de Mãe do Rio também. Gente, abraço pra você, obrigado hoje, pelo carinho, pela vida. Aí, Gostinho, com a gente, galera de Mãe do Rio também. Ah, eu sou seu amado, amante e amigo. Robson, bora, Robson. E os finais de semana, bora, Wilson. Ela fica comigo. Ela casou. Vai chegando o DJ Magno tocando pra você. Da produção. Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Fernando tá aí com a gente. Chega. Fernando dos Vivos, é isso? Vai. Pode crer, garoto. Mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Olha o Wellington, celulares aí com a gente. Tamo junto, Marinho. Eu só não quero pegar carona contigo hoje, cara. Entendi. O brilho das estrelas no céu. Foi difícil. O galera do Bonito, a Comitiva, o do Neto, esse amor. E a Cleide também, o amigo Jorginho, o Natan e Biba. E o Sandico, tá aí com a gente, abraço. Tudo pra trás. Vida Saúde, bom abraço, meu irmão. Mereces o meu amor. Não mereces o meu amor. Não te quero. Família Rock, doido, amigo Louro, o Malaca, pelado, amigo do Rock, tá aí com a gente, valeu! Obrigado! Alanzinho, simplesmente romântico. Fala, Robson! Eu nunca imaginei. Teu cheiro, teu beijo, amo o teu sorrisinho. La brecha, né? Foi Deus quem te mandou pra mim. Eu vou te amar até. Bora, Nata, esse jeito tá foda. Meu coração é todo seu. É a única, caramba. E o seu coração é meu. Quando estou com você, eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ver o seu sorriso. Eu preciso. Quando estou com você, eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ver o seu sorriso. Dona da minha vida, tudo que eu preciso. Alanzinho, simplesmente romântico. Família Monstros também tá aí com a gente, obrigado. Eu só imaginei que amar alguém. Eu tô longe, por que isso? Bora aí. Eu amo o teu jeito, teu cheiro, teu. Para empresário! Eu amo o teu sorrisinho. Foi Deus quem te mandou pra mim. Eu vou te amar até o fim. Meu coração é todo seu. E o... Nossa, galera do Rio Vermelho aí com a gente. Obrigado, todo mundo também. Aqui do ladinho. Estou com você. DJ Magno Calado. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ver. Manda 007. Amor. Eu só quero seu bem. Se for embora agora, não vai ficar sem ninguém. Bora, Ricardo! Bora detonar, meu DJ, desse jeito. Banda 007. E aí? Amor, eu só quero seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente. Amigo Santos, vem com a gente, ele. Lembreu, debaixo do seu erro. Jorginho também. Equipe Rock doido. O que fazer? Do Cuxiú. Égua, meu, coisa boa. O silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Quando a bad bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. O galera invadindo, já curtindo com a gente hoje. Tradicional fechando aqui no Pregar Guarinha. E o povo já sofreu lotando com a gente. Amor, eu só quero seu bem. Bora assim, gordinho, bora aqui assim, meu irmão. Assim, meu parceiro Zé Maria, lá do Baixo Riso. Tá aqui na área com a gente. Obrigado, Zé Maria, pelo carinho, garoto. Pra ver o quanto a gente. Meu parceiro Raminho e a Sky. Ele é só a primeira dama, tá sempre aqui no Mega. Bora, meu parceiro Raminho. Quarto lembreu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer. Quando a bete bater, o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. Quando a bete bater, o silêncio. O cara de pupu, não é isso? Minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Da música romântico. Você terminou com ele e tá chorando. Quer água com açúcar ou... Deixa o moleque do morro aí com a gente. Valeu. E se eu te contar que a água acabou? Logo mais tinha treme, treme de volta pra galera. Só do meu amor. Prego X. Só porque a gente não se amarra. Lourinho, chega o nosso motor lá na frente rapidinho, Lourinho. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Bora, assim, gordinho, tá aqui na área com a gente. E você, Zé Maria do Baixo Riso, lá da Vila Celazinho, tá aqui com a gente. Bora, Zé Maria, pra cima. Por favor. E passei adesivo da nave 2.0. Tá aqui com a gente, adesivo. E passei Leandro, tá aqui na área. Despedida da DF. Bora, Leandro. Tamo junto e misturado sempre. Simplesmente romântico. Você terminou com ele e tá chorando. O nosso motor é o Dedê, tá aí com a gente, ele. Tá só na manhã, tá namorado. Esse é moral com a gente. Ao lado da primeira, isso, madama. Bora, Dedê! Que coincidência, ó. Assim vai. Eu sozinho e você só. Porque a gente não se amarra. Um no outro dá um nó. Eu sei você quer desistir. Tenho uma opção melhor. Pra cima, DJ Magno Calado! Bora dançando! O DJ que sacode a galera! DJ Magno Calado, botando a galera pra dançar. Tava um dia doido, bom de papo, fui chegando nela. Não demora. papo que a gente viveu. Falei que era empresário de uma Hilux e nas minhas mentiras ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da... É a metade que completa aqui, né, bicho? Tamo junto. É mesmo da Tambasa. O Emerson da Tambasa. Olha, agora eu tenho. Servete, piripiri, piripiri, guete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Meu parceiro Clebson dos Coyotes. Piripiri, guete. Aqui na área com a gente, obrigado pelo carinho em você, meu brother. No meu chevet. Aqui no Mega, bola gordinho, bola pra cima. Olha só que é cheiro. Só tenho amor, eu não tenho caminho. A patroinha Jéssica. Aqui do lado esquerdo, oh, nosso Mega. Ela e a Nathalie. Já bebendo todos, gordinho. Hoje é aquele esquema, você já sabe. O amigo Fredson Farinha também com a gente. Um abraço com carinho. O galera de Salinas aí, valeu de coração. Não demorou muito e a gente vive. Sem controle. Quero empresar em toda a equipe. Hilux, e nas minhas mentiras ela acreditou. Mas na verdade é que eu não passo de um pião. Douglas. Só tem um carro velho. Douglas do passeio. Coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. Não vai beber muito hoje, viu, cara? Vai dar mãe, devagar, pô. Piripiri, piripiri, guete. Prova que me ama andando na mobilete. Piripiri, piripiri, guete. Eu só tenho amor, eu não tenho caminho. Pro lado e pro outro, você ó. Bora, Gucci! Do jeitinho! Eu só não forró, vai. Vai, gostinho, vai. 5 da manhã chegando em casa. E parceiro Patrick, aqui da produção também, o nosso Mega. Tá sempre aqui do ladinho. Não deu em nada. Quando o relacionamento chega a fim, tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha, com a mãozinha pra cima. Que... Bora, Wilson! Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora. Tá aqui com a gente, gostinho, meu parceiro Raimundo, lá na Vila Fátima. Também tá aqui o nosso paredão. Família Lobo Mal também. Todo mundo invadindo, obrigado. Você tá do lado de outra pessoa. Wellington celular. Sua vida. É uma carona com ele hoje, não quero jamais. Beijo no Brasil. É doido. Diamantes lingerie. Depois do Cearazinho, não quero mais nada. Outra pessoa. É doido. Seguindo a sua vida. Me ama. Aqui com a gente, gostinho. Meu parceiro Coelho da TK. Bora, Coelho, pra cima, garoto. Vem amar, vem amar. Já tô Ricardo, mandando ver. O Nilson Show. Vem amar, estou maluco pra ver. Meu parceiro Max também, sem limite. Aqui com a gente, bora, Max. Só pra gente aquecer. E pra cantar comigo, vou chamar meu parceiro Vitor Fernandes. Pra cá. E tá aqui com a gente, meu parceiro Ramires das Sky. Amigos, ele é a primeira dama, bora Ramires. Aqui das Sky, tá aqui com a gente ele. Essa é a primeira dama. Família Red Bull do Caetezinho. Aqui com a gente também. Se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que. Família Rock Doido. O amigo Louro. O Malaca, o Pelado também. O amigo do Rock com a gente. Obrigado, meu irmão. Eu vou estar aqui. Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre. Meu parceiro Malaca disse que vinha e veio mesmo. Me amar. Bora, Jonas. Vem me amar. O galera da Estância KS tá aí com a gente. Obrigado, todo mundo. Vem me amar. Estou maluco pra te ver. Tô com saudade de você. Sem você não quero mais vir. Olha meu parceiro Robson, tá só na moral ali com a gente. Me amar. DJ Ricardo, show do ladinho. Super lotado hoje. Fechando por aqui agora. A gente mandando ver ainda pra galera curtir com a gente. Vamos detonando geral. Tô com saudade de vocês. Sem você não quero mais ficar. Olha, gordinho, então, rapaziada. Nossa família sem controle. Lá do Batalhão, tô aqui com a gente também curtindo. O nosso paredão. Obrigado, sem controle. E o parceiro Vando, esse moleque é doido. O campo é minha felicidade. Mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural. Ela faz faculdade e sempre tá na cabine. Vem com a família dela, sei que não me aceita. Tu vai ter na zona rural. Não vou trocar o campo da cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Vem com a família dela, sei que não me aceita. Porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. E a equipe Passaporte também do Lajeiro com a gente. Pela galera limpeza. Algo esqueceram de mim foi. Mudou? Aí eu quero. Bora, bora, bora. Eita! Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. E o panela vem pedindo pra ela me deixar. E o motivo eu já sei. O campo é minha felicidade. Macaquinho de caçada, hein? Ela sai da cidade, eu moro na zona rural. Bora, vereador! É mesmo da Tambaza! É que a família e aí? Ela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro. E a pedição tá doido! Não, não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda. Hoje que ela tá um nojo, tô tá descarada. Fazenda é boche, para ser calcada e se mexer tudo. American Pie! Aí conta uma mentira, porque meu irmão, pelo amor de Deus. E a imitação de... Bora, Deus, sou... E Bita, não deixa a parceria cair, viu, Bita? Tamo junto, mano. Só que a gente tá chegando lá na garagem, lá, de novo. Aí tu já sabe. Vai, na sequência. Cerrada nele. Sequência. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha, safada, simpática. Bora, segurinho pra cima. Só pra gente começar a te ligar. Vai, rebola pro pai. Moral. Novinha vai. Descendo, descendo, vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Lourinho. Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, é bola pro pai. Ele tá aqui com a gente, meu parceiro Ramiz. Aí da Sky, ele. Passa a primeira dama aqui, curtindo também, é nosso valentão. Obrigado, Ramiz, pelo carinho de você, meu irmão. E vira o controle sem filha. Pra que foi maltratar a menina? Hoje de maior. Vai dar chicotinho, vai. Vai, rebola pro pai. Vai, novinha, vai. Bora, Juninho. Descendo, descendo, vai. Rebola. Tudo certinho? Vai, novinha. Prepara aí, DJ. Vai. Vai, rebola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo, descendo, vai. Rebola pro pai. Vai, novinha. O amigo Emerson da Metalúrgica Souza. Ele também, toda a galera aí com a gente, valeu, garoto. Tá só na mão, a gente nossa também. Valeu de coração, viu? Tamo junto. Tem que mandar esse alô pessoalmente pra esse cara, viu, galado? Deixa eu abraçar com muito carinho, meu parceiro Chiquinho. Homem das máquinas pesadas, meu irmão. Aí no Tempos da Garagem, obrigado, Chiquinho, pela sua vida, garoto. Aqui na nossa festa, aqui no nosso som. Já já tem paredão, viu? Já já deu treme, treme, balançando duro. Essa noite, essa noite. Patroinha, cadê a patroinha? Sem abraço de... Ai, minha garganta tá cega já. Comportamento de um ex-casal. Não, ela não, tô queimado com ela. Essa noite, sem abraço de beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. forró beijando. Escuta aí, menino. E aí? Ela chegou em mim e me falou assim: hoje. Wellington Celulares. Eu perguntei o que, ela me respondeu: Ponga, quero. É que eu tô acordando agora, foi? Ela chegou. Aí tu dorme, tu é doido. E falou assim: hoje eu tô desejando. Eu perguntei o que, ela me respondeu: quero dançar forró beijando. Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor. Pega um pouquinho encerrado no girinho ali. Eu garanto, é dançar forró beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim. Forró pra ser bom tem que ser raiz. A melhor coisa. Ele voltou, Lourinho, ele voltou. É dançar forró beijando. Bora até o seu chão. Se você dá minha mão, decide aí se quer ficar comigo. Eu não suporto esse vai e volta, acabando com a gente os amores. Já já tem treme treme pra vocês. Se você dá minha mão, decide aí se quer ficar comigo. Bora Tambaza, bora Tambaza. Eu não suporto esse vai e volta, acabando com a gente. E aí, sai ou não sai a parada? Preciso, decide aí. Loterninha, vaquinha, vaquinha. Sucesso, raiz, vai rodar. É o jeito, é o jeito. Sem motivo algum, só pra machucar. No máximo 4, 5 dias, a saudade aperta, a gente quer. Aproveitando também pra lançar algum vídeo pra galera, meu gente. Dia 19 de janeiro tem Paredão Mega Noturno. Tem Lourinho Moral, tem Magno Calado aí na tradicional festa de São Sebastião. Aí na Vila do Almoço tem o nosso Mega por lá, viu gente? Obrigado, meu parceiro Benemós também. Obrigado, nosso doutor dos celulares. Aí toda essa massa de orelha que vieram hoje beijar a nossa festa. Hoje aqui na Vila Puraquequarinha. O nosso cara de pupunha também aqui na reta agora. Aí tu bora, Binho. Aí tu te queima de vez. Wellington, que é isso, mano? Pelo menos obrigado avisa. Também os nossos conhotes, né, mano? Essa equipe que, por sinal, também. A nossa equipe que era mais. As equipes que representam com muito carinho. Aí a nossa Vila Puraquequarinha. Obrigado mesmo, nossos coiotes. E também a nossa equipe Quero Mais. Wellington Celulares, em nome do cara, meu irmão. Aqui com a gente, abraço você, viu? É devagar, viu, Wellington? Obrigado, meu parceiro Magno Lopes. E toda a galera lá da Real do Caeté. Parceiro Márcio do Táxi também com a gente, valeu Márcio! Não posso ir. Família sem controle! Aí desde cedo, obrigado pelo carinho, meu irmão! Ela que tava cedo com a gente lá pela beira do campo, calado! Obrigado, família sem controle, meu irmão! Só na manhã, todo mundo! Obrigado também, meu parceiro Leandro e toda a família de sentados da DF! Aí, Romendo Vandeira, você curtiu o nosso Mega? Daqui a pouquinho tem treme treme. Carro do ano pra andar comigo. Já já tem um paredão. E com batom de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você. Nem que seja a última pessoa do mundo. Obrigado também, meu parceiro Renan, também o nosso. Nosso parceiro aqui com a gente. Beijo sua boca. E toda a galera da Real do Caetel, obrigado, meu parceiro Renan. Lani PDB aqui na retaguarda. Henrique Nunes. Amigo Cassinho, atribulado, tá aí com a gente. Toda a galera da GZKS também. Valeu de coração todo mundo. Amigo Wilson, a sua família, os blindados juntos aí com a gente também. Galera em peso. E a Nega Ivan, Tereza com a gente também. E a Marcinha, a Franci. Janile também, a Lohane. Amigo Wilson. Muita saúde. Agora tu conhece essa fera? Acredito. Se eu convencer ele mudar. Nem que seja a última pessoa do mundo, não vou te querer. Me compadre de ouro, eu beijo sua boca, volto pra você. Treme, treme, tudo certinho? Seja... Ah, pois essa vocês! Se você se diz amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem... Logo após a treme, treme, tem a volta do Mega Noturno! O som da Bela do Guamá, meu irmão, somando o osso aqui do Buraco é Quarinha. Bebida? Olha o tetinho do Nilson. Meu irmão, coitado dele. Alô, meu pai! Búzia! Santana! Grande Aracaju! Barreira pra sua Isla e Marcela, Perdigão! Rafael Fofinho, Túlio França! Alô, Johnny Praia! Major Esporte! Alexandre, estilo DLT! RD Jesus! Veliana! Se você sentir! Lá de Goiânia! Você sabe fazer! Aí com a gente, ela! Sua prima Glade também! Você veio! Beijão, valeu! Eu quero dar. Obrigado, bonito. Tá aí com a gente. Joyce e Maria, Silmara, William e o Antônio também. Você fica